de choque, remix. Vale de shortinho pra ele ver o bolso. Ela vem pro vale de shortinho pra ele ver o bolso. Ela vem pro vale de shortinho pra ele ver o bolso.